Você está ouvindo a Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, uma emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, um elo entre a comunidade e a UFC. COELCE e Governo Municipal de Limoeiro apresentam o 8º Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte. Atrações nacionais e internacionais, feira cultural, exposições, oficinas, palestras e forró na feira, de 26 a 29 de maio na Praça da Matriz. Informações 3423-3242 e 3423-2267. Realização Instituto Brasil de Dentro. Apoio Cultural Pinheiro Supermercado, Sebrae, Banco do Nordeste e Universitária FM. Patrocínio Governo do Estado do Ceará. A partir deste momento entra no ar, através das ondas da Rádio Universitária FM, mais um programa da série Arquivo de Cera, uma produção e apresentação de discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje vamos homenagear o cantor e compositor Manezinho Araújo. Nasceu Manuel Pereira de Araújo, nosso Manezinho Araújo, na cidade do Cabo, Pernambuco, bem próximo ao Recife, no dia 27 de setembro de 1910, filho de Joventina Pereira de Araújo e José Brasilino de Araújo, este funcionário da estrada de ferro Great Western. Desde criança mostrou interesse pela música, frequentando as rodas boêmias do bairro da Casa Amarela, na adolescência, onde estudava. Numa dessas rodas conheceu o cantor de emboladas Minona Carneiro, com quem aprendeu a cantá-las. Na Revolução de 1932, sentou praça seguindo para o sul, mas quando chegou na Bahia, o governo havia vencido e ele foi então para o Rio de Janeiro. Lá chegando, passou a cantar emboladas nos cabarés. Retornou a Pernambuco e, ao chegar no porto de Salvador, embarcaram no navio Carmen Miranda, Josué de Barros, Betinho e Almirante, que iam para o Recife em excursão. Ele aproveitou e cantou suas emboladas durante a viagem, recebendo incentivo para voltar ao Rio e tentar o rádio. Em 1933, volta para o Rio de Janeiro, hospedando-se na casa de Josué de Barros. No rádio, iniciou no programa Cazé, da Rádio Philips, levado por Josué. Logo começou a gravar na Odeon, quando registrou duas emboladas no seu disco de estreia, A Minha Plataforma e Se Eu Fosse Interventor, ambas de sua autoria e com assunto bem voga na época. Seguiram-se muitas outras emboladas no rádio e no disco, sempre com sucesso. Mas seu primeiro grande sucesso foi em 1937, no Carnaval, com o frevo Canção dos Irmãos Valença, Um Sonho que Durou 3 Dias. Seguido de outro sucesso, O Carreté do Coroné, de sua autoria, em agosto de 1939, ficando este como principal música de seu repertório. No cinema, estreou no filme Maria Bonita, de Julian Mandel, onde cantou De Fazer Admirar, de Benedito Lacerda e Seguro Gato, sua em parceria com José Carlos Burle. Em 1938, deixa a Odeon e passa a gravar na etiqueta Columbia. Volta a Odeon em 1944, passa para a Continental. Em 1951, para a Star, que depois virou Copacabana, e gravou também na Sinter. Na revista do rádio, manteve a coluna Rua da Pimenta, na qual defendia os artistas brasileiros diante da invasão da música estrangeira. Em 29 de junho de 1954, faz sua despedida no ginásio do Tijuca Tênis Clube e, com a renda, abre o restaurante Cabeça Chata, onde cantava para os fregueses. Na década de 1960, começou a pintar no estilo primitivista e transfere o seu Cabeça Chata para São Paulo. Manezinho Araújo faleceu em São Paulo no dia 23 de maio de 1993. Vamos abrir a nossa homenagem trazendo o seu primeiro disco, A Minha Plataforma, embolada de sua autoria, que ele canta com acompanhamento de Lupércio Miranda, Arthur Nascimento, Tuti e Betinho. Gravação de onde 6 de abril de 1933, disco lançado em novembro daquele ano. A Minha Plataforma. Música. Maria, ai Maracujá, vai a minha plataforma até algum dia. Chega a ser governador. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, foi a minha plataforma até algum dia. Se chega a ser governador. Pra secretário, eu não me ava, meu compadre, que não gosta de matar, que a gente pode confiar. No meu governo, esse homem de nobreza só fazia uma defesa é natural. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, foi a minha plataforma até algum dia. Se chega a ser governador. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, foi a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Na prefeitura, eu botava meu papai, que já tá velho demais, morte nas coisas a pegar. E quanta verba eu garanto a vocês, que no fim do quinto mês ela ia aumentar. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, foi a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, foi a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Meu irmão, por ser moço de talento, punha no saneamento com missão especial. Botava esgoto na buraba, fazer doce, bancando muita força, tudo ia sanear. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, foi a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, foi a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Lá no tesouro, por causa de um estrago, botava meu primo gado somente pra tapiar. Esse meu primo tinha ordem do estado pro dinheiro ser sacado em meu nome pessoal. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, olha a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, olha a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Meu afiado era chefe de polícia, comandante da milícia, era um tio de honrar. O meu cunhado ia ser o meu prefeito, pois o caba tem um jeito danado pra governar. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, olha a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, olha a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Ei, minha plataforma toda cheia de grandeza, que acabava com a pobreza e tudo ia endireitar. E quanta fome que com todo mundo arrasa, pelo menos lá em casa ela ia se acabar. Ai, Miguel Maria, ai, Mané Fulô, olha a minha plataforma até algum dia. Eu chego a ser governador. Se eu fosse interventor, embolada, é a outra face do disco. É de sua autoria, ele canta com o mesmo acompanhamento, Lupes Miranda, Arthur Nascimento, Tuti e Betinho. A gravação é Odeon de 11 de abril de 1933, com lançamento em novembro do mesmo ano. Se eu fosse interventor. Essa tibona não deixa de conversar. Oi, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. A raia serra proibia desse povo edificar. Um completo assim tão grande, avião não pode andar. Dava liberdade ao povo de fazer desse carnaval. Os parentes coitadinhos todos ia colocar. Garanto dessa maneira, ninguém vinha me xingar. Oi, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Cinema sincronizado, sem músico nenhum tocar. Invenção lá do Tijão, já tá moda e não sabia. Só com língua atrapalhada, que a lunga pôde falar. O músico dessa orquestra podia até protestar. Eu tava nessa voança, moda e tudo endireita. Oi, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Com vergonha em xirito, eu mandava incinerar. Se eu deixava o destemido, bicho com mão de brigar. Tava pro minha vivido, todos ia deportar. Mode ser meu secretário, já sou especial. Não me ia falar com ele, que é danado pra filmar. Oi, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Aí eu prometo brasileiro, e se fizer modelar, fazer Rio de Janeiro lá naquela capital. Hoje já fiz o mundo todo de medo de embarbatar. Já dei capuné na lua, vi o sol vai vacumar. Com diploma de pedreiro, garanto, posso jurar. Oi, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Ai, se eu fosse interventor, podia contratar. Os bondes da companhia mandava logo a parar. Nunca vi bondes tão caro, que pode nem pode andar. Contestar com o Zé Pelinho, pode ser da rodovia. Avião iria o plano pro resto do Petroá. Juro por Nossa Senhora, ninguém pode duvidar. Onde eu fosse interventor, tudo ia pro Catar. Onde eu fosse interventor, tudo ia pro Catar. Onde eu fosse interventor, tudo ia pro Catar. Festa no Arraiá, embolada de Manuel Queiroz. Manezinho Araújo canta com Benedito Lacerda e seu conjunto. Gravação de 12 de setembro de 1934, lançamento novembro de 1935. Vale salientar que todos esses discos ele se assinava Manuel Araújo. Depois é que ele adotou o nome de Manezinho Araújo. Festa no Arraiá. Oi, sapeca, fogo na giranda do Totô. Oi, sapeca, fogo quero ver borocopô. Oi, sapeca, fogo na giranda do Totô. Oi, sapeca, fogo quero ver borocopô. Eu vim aqui, eu vim contar pra vó e me sede como se festeja o mês ou da fogueira no Arraiá. É mais bonito, é mais melhor, é mais decente que essa festa que essa gente faz aqui na capital. O ano passado eu fui numa dessas festas, tinha tudo, tinha orquestra, tinha santo no atar. E até mesmo o delegado com seu fraque tava lá soltando traque nessa festa do Arraiá. Oi, sapeca, fogo na giranda do Totô. Oi, sapeca, fogo quero ver borocopô. Quando eu cheguei lá tava tudo embandeirado, muito caboclo, sapato, arrotando valentia. Muita zoada, muita coisa, muita gente, 10 barris de aguardente preparado pra folia. Veio Dona Alice, Dona Santa do Coité, e veio o Juca, Barnabé, o Valentão lá das Queimadas. Dona Maroca, que é véia, veio de sexta, essa Chiquinha veio na besta do Mané das Emboladas. Oi, sapeca, fogo na giranda do Totô. Oi, sapeca, fogo quero ver borocopô. E ao dispor que terminou a ladainha, lá no terreiro já tinha uma mesa pro leilão. Mestre Manduca consertou a clarineta, João Viola e Zé Perneta afinaram os violão. E o Tadijuca, Barnabé, cheio de cachaça, começou a dizer graça pra tudo que era mulher. Zeca Perneta não gostou da brincadeira e convidou Chico Pereira pra bater no Barnabé. Oi, sapeca, fogo na giranda do Totô. Oi, sapeca, fogo quero ver borocopô. Dona Ginoca, vendo essa conversa, disse: vamos embora, Dona Alice, que a pancada vai comer. Eu já tô velha pra topar dessas paradas. Quem gosta de dar pancada, compre bombo pra bater. E foi então que começou a desgraceira, pra na beca e na besteira de puxar tapa Jeú. E só por isso se travou luta rinhida, nunca vi na minha vida tão medonho tururu. Oi, sapeca, fogo na giranda do Totô. Oi, sapeca, fogo quero ver borocopô. E nada mais posso contar pra vós me seis, pois chegou a minha vez, o manezinho nos capou. Que coisa horrível, meu Deus, que barbaridade, pra falar mesmo a verdade, até o santo apanhou. Oi, sapeca, fogo na giranda do Totô. Oi, sapeca, fogo quero ver borocopô. Cuidado com o coco, embolada. Manuel Araújo é o autor. Manezinho Araújo canta com Benedito Lacerda e seu conjunto. Gravação audião de 30 de agosto de 1935. Cuidado com o coco. E olha o coco. Quebra seu mané mais devagar. E olha o coco. Dá-lhe seu mané, mode quebrar. E olha o coco. Quebra seu mané mais devagar. E olha o coco. Dá-lhe seu mané, mode quebrar. Me convidou véspera de festa um companheiro, zunga feito no pandeiro, mode um samba eu ia cantar. Um Ambrosino, um jovem moço e muito mole, mas bichão tocando fole, conhecido sem igual. Olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané, mode quebrar. E olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané, mode quebrar. A brincadeira era na casa de um vaqueiro. O convite dos primeiros foi mandar camarada Nicolau. Eu arrumei o violão dos camaradas, saímos pulas estradas, já cantava o Bacurau. Olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané mode quebrar. E olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané mode quebrar. Fomos chegando no terreiro da paiota, desrumamos por essa jota, já tô cansado de esperar. Chegou a musga, aqui tá seu Pedro dois, a minha gente anima coisa pro forguedo começar. Olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané mode quebrar. E olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané mode quebrar. Formou-se o coco, uma véia barriguda, toda forte e bem taluda, se danou mó de sambar. Disse pra véia com deboche o seu tumais, o que tá faltando atrás tem na frente de sobrar. Olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané mode quebrar. E olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané mode quebrar. Por causa disso foi um barulho danado, ficou tudo arvoroçado, nós paremos de brincar. E uns valentes que saíram nas carreiras, procuraram as lavadeiras, pediram pra desculpar. Olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané mode quebrar. E olha o coco, quebra seu mané mais devagar. E olha o coco, dá-lhe seu mané mode quebrar. Agora o seu primeiro grande sucesso, Um Sonho que Durou 3 Dias. Frevo canção dos irmãos Valença, Manezinho Araújo canta com acompanhamento de Orquestra Odeon sob a direção de Simão Butman. Gravação Odeon, de 9 de dezembro de 1936, disco lançado em janeiro de 1937 para aquele carnaval. Um Sonho que Durou 3 Dias. Um sonho que durou 3 dias, foi um sonho lindo, sonho encantador. Eu dançando tu me conduzias ao castelo azul onde mora o amor. Tive um sonho que durou 3 dias, foi um sonho lindo, sonho encantador. Eu dançando tu me conduzias ao castelo azul onde mora o amor. Cantavas assim, bem pertinho de mim, esta linda canção comigo a dançar em lindo salão. Tive um sonho que durou 3 dias, foi um sonho lindo, sonho encantador. Eu dançando tu me conduzias ao castelo azul onde mora o amor. Tive um sonho que durou 3 dias, foi um sonho lindo, sonho encantador. Eu dançando tu me conduzias ao castelo azul onde mora o amor. Este sonho real foi o meu carnaval, a mais grata ilusão que já se passou em meu coração. Thank you. Te Fazer Admirar, embolada de Benedito Lacerda, que Manezinho Araújo canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Gravação de onde? 20 de março de 1937, lançamento maio de 1937. Foi cantado por ele no filme Maria Bonita. De Fazer Admirar. Coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. No riacho d'água doce vi nadar um peixe frito, também vi depois da janta elefante usar palito. Já vi uma mulher zangada sair com agulha, pois queria enfiar água no buraco de uma agulha. Ai, eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Conheci rico avarento que esbanjou muito dinheiro, só pra ver boi de tamanco subir num pé de coqueiro. E cego de nascença, toma bunda em movimento. Já vi cavar minhoca encaçada de cimento. Ai, eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Lá em casa quase sempre quando o sol está danado, as galinhas no terreiro já põem ovo cozinhado. Depois dessa quintura, quando o fio então não chega, vou tirar leite na vaca, espremo, só sai manteiga. Ai, eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Minha terra tinha um clube campeão de futebol, tinha um cego de goquipa, um doido de centerfó. O Beck era um maluco, o Center Ralph era um perneta, todo o resto era idiota, um dos pontos era zambeta. Ai, eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Eu já vi coisa de fazer admirar, já vi lobo comer lobo e dois bicudos se beijar. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje com uma homenagem ao compositor e cantor Manezinho Araújo, pernambucano nascido a 27 de setembro de 1910 e que faleceu em 23 de maio de 1993, aos 82 anos de idade. Agora vamos trazer a embolada Seguro Gato, Manuel Araújo e José Carlos Burli são os autores. Manezinho Araújo canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Gravação Odeon, realizada em 20 de março de 1937. Disco lançado em maio de 1937. Seguro Gato. Gato me mordeu, olha o gato, pega o gato, que esse gato arranha o meu. Segure o gato, que esse gato me mordeu, olha o gato, pega o gato, que esse gato arranha o meu. Mané bichano lá na mata da baixada, se escondeu com a namorada, sem querer vir mais embora. E o povo sabe onde o bichano tá metido e diz assim, gato escondido, que tá com o rabo de fora. Segure o gato, que esse gato me mordeu, olha o gato, pega o gato, que esse gato arranha o meu. Segure o gato, que esse gato me mordeu, olha o gato, pega o gato, que esse gato arranha o meu. Já vi um rato na tenda do Quilemente, se encher de aguardente e pegar um bom pipão. Depois bebinho perguntar, cuspindo brasa, que de os gatos dessa casa que eu quero meter-lhe a mão. Segure o gato, que esse gato me mordeu, olha o gato, pega o gato, que esse gato arranha o meu. Segure o gato que esse gato me mordeu. Olha o gato, pega o gato que esse gato arranha o meu. A véia Zefa tava na roça baixada e por trás foi arranhada por um gato lá do morro. Se levantando disse a véia, esse fato prova mesmo que os gatos não se unem com o cachorro. Segure o gato que esse gato me mordeu. Olha o gato, pega o gato que esse gato arranha o meu. Segure o gato que esse gato me mordeu. Olha o gato, pega o gato que esse gato arranha o meu. Segure o gato que esse gato me mordeu. Olha o gato, pega o gato que esse gato arranha o meu. Segure o gato que esse gato me mordeu. Olha o gato, pega o gato que esse gato arranha o meu. A véia Zepa tava na roça baixada e por trás foi arranhada por um gato lá do morro. Se levantando disse a véia, esse fato prova mesmo que os gatos não se unem com o cachorro. Segure o gato que esse gato me mordeu. Olha o gato, pega o gato que esse gato arranha o meu. Segura o gato que esse gato me mordeu. Olha o gato, pega o gato que esse gato arranha o meu. Lalá e Lelé, samba de Jaime Brito e Manuel Araújo. Luiz Barbosa canta com Boêmios da Cidade. Gravação Victor, de 20 de abril de 1937, disco lançado em junho de 1937. Lalá e Lelé. E a Lelé são duas garotas do desacato. A Lalá e a Lelé provocam as cenas de fuzilado. A Lalá e a Lelé são duas garotas do desacato. A Lalá e a Lelé provocam as cenas de fuzilado. Se alguém quer vir pro samba, olha a roda com a fé. Se quer loura tem Lalá, se quer morena tem Lelé. E depois faço uma ideia, o que é que o samba dá? Com a loucura da Lelé e com a doidice da Lalá. E a Lalá e a Lelé são duas garotas do desacato. A Lalá e a Lelé provocam as cenas de fugilado. A Lalá e a Lelé são duas garotas do desacato. A Lalá e a Lelé provocam as cenas de fugilado. A Lelé, que coisa louca, é bondosa em vez de má, pois reveza seus amores com os amores da Lalá. E a Lalá é um diabinho de beleza escultural. O seu corpo tem mais curvas que as linhas da central. E a Lalá e a Lelé são duas garotas do desacato. A Lalá e a Lelé provocam as cenas de fugilado. A Lalá e a Lelé são duas garotas do desacato. A Lalá e a Lelé provocam as cenas de fugilado. São duas garotas do desacato. A Lalá e a Lelé provocam as cenas de fugilado. A Lalá e a Lelé são duas garotas do desacato. A Lalá e a Lelé provocam as cenas de fugilado. Seresta do Norte, canção de Manuel Araújo e Augusto Calheiros. Canta Augusto Calheiros com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Gravação Odeon, de 17 de março de 1937, disco lançado em julho do mesmo ano. Seresta do Norte. A canção que inicio em serenata lamenta, eu dedico àquela ingrata que a saudade faz lembrar. E através desse luar tão prateado, violão fica a meu lado e acompanha o meu cantar. Oh, lua cheia, só tu sabes o tormento de quem ficou no esquecimento. Se solidária com a seresta, abre o teu luar em festa, diminui meu sofrimento. Mulher Rendeira, toada popular em adaptação de Manuel Araújo. Canta Manezinho Araújo com Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Gravação de ontem, 23 de fevereiro de 1937, lançamento julho de 1937. Trata-se de uma música de domínio público já conhecida e que foi adaptada por Manuel Araújo e que vocês vão notar a diferença da melodia com a que foi posteriormente divulgada. Mulher Rendeira. Rendeira, você que jeitinho tem, me ensina a fazer renda, que eu te ensino a querer bem. Ô mulher rendeira, oi mulher renda, chorando por mim não fica, só luto vai no pornal. Ô mulher rendeira, oi mulher renda, chorando por mim não fica, só o sol vai no pornal. Ai, quem me dera saber, aí escrever Elizabeth, pra botar o nome dela no ouro de meus anéis. Ô mulher rendeira, oi mulher renda, chorando por mim não fica, só o sol vai no pornal. Ô mulher rendeira, oi mulher renda, chorando por mim não fica, só o sol vai no pornal. Rendeira de meus amores, como é bom viver assim, de dia pra fazer renda, de noite gostar de mim. Ô mulher rendeira, oi mulher renda, chorando por mim não fica. todo tu vai no jornal. Ô mulher, ô mulher vendeu. Oi mulher, oi mulher venda. Chorando por mim não fica, todo tu vai no jornal. Eu joguei meu lenço branco na morena da janela. O lenço foi ao barranco e eu caí nos braços dela. Oi mulher, oi mulher vendeu. Oi mulher venda. Chorando por mim não fica, todo só vai no jornal. Oi mulher vendeu. Oi mulher venda. Chorando por mim não fica, todo só vai no jornal. Foi da Bahia, Coco do Norte. É de autoria de Manuel Araújo e Augusto Calheiros. Canta Augusto Calheiros com Benedito Lacerda e seu conjunto regional no acompanhamento. Gravação de onde? 17 de março de 1937. Disco lançado em julho de 1937. Foi da Bahia. Ai, ai, ai, foi da Bahia, ai, oi, oi. E eu vim embora chorando e deixei lá meu amor. Foi da Bahia, ai, ai, ai, foi da Bahia, ai, oi, oi. E eu vim embora chorando e deixei lá meu amor. Eu bem que dizia que a vida era assim, você na Bahia chorando por mim. Assim eu não vivo, nem posso viver, eu vou me acabando longe de você. Foi da Bahia, ai, ai, ai, foi da Bahia, ai, oi, oi. E eu vim embora chorando e deixei lá meu amor. Foi da Bahia, ai, ai, ai, foi da Bahia, ai, oi, oi. E eu vim embora chorando e deixei lá meu amor. E amores eu moro sem ter alegria, jamais eu esqueço a minha Bahia. Quem ama padece, vivendo cativo, meu Deus me ajude, sozinho não vivo. Foi da Bahia, ai, ai, ai, foi da Bahia, ai, oi, oi. E eu vim embora chorando e deixei lá meu amor. Foi da Bahia, ai, ai, ai, foi da Bahia, ai, oi, oi. Eu vim embora chorando e deixei lá meu amor. Agora distante, quem me consola é cantar noite e dia. Sem minha viola, a saudade que eu sinto me faz padecer. Me vem da Bahia, me vem de você. Foi da Bahia, ai, ai, ai, foi da Bahia, ai, ai, ai. Eu vim embora chorando e deixei lá meu amor. É Lampa, é Lampa. Embolada de Manuel Araújo. Canta Manezinho Araújo e Grupo da Odeon. A gravação Odeon de 20 de julho de 1937. Disco lançado em abril de 1938. Virgulino Ferreira, o Lampião, estava em plena evidência. Manezinho Araújo fez esse É Lampa, é Lampa, é Lampião. E foi gravado em julho de 1937. Porém, só foi lançado em abril de 1938. Coincidentemente, o Lampião seria morto em 1938. É Lampa, é Lampa. É Lampião, é bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Conheço o Virgulino por Arcunha Lampião, desde o tempo de menino, quando usava camisão. Sendo o mesmo cara oio, nunca deu um tiro errado. Acerta mais com um só oio que a gente com um punhado. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Esse homem fez o cão com uma fria de liotero. Ela de Adão pra casar num cemitério. Se caso descarado, ainda houve coisa grave. Lampião ficou danado com protesto descartado. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Ainda no mês passado, no sertão de Pernambuco, ele prendeu tanto soldado que quase fica maluco. Tenente Samambaia deu o nome de Aida. Falou fino e vestiu saia pra poder sair com vida. Bela, bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Ele tem carro blindado, muito tiro de espoleta. Tem mais de 2 mil soldados, pra ele ninguém se meta. Armamento tá comprando, quem lhe leva é seu Felipe. Diz que tá se preparando para dar combate à gripe. Bela, bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. A mulher dele é muito boa, mas às vezes se zangando. A peste da Lampioa é uma cobra fumando. Lá vi sempre sorrindo, vocês queiram acreditar. Lampião termina vindo no Distrito Federal. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Ela bela, bela, bela, bela, bela, peão. É o bicho no cangaço, interventou lá no sertão. Agora vamos para o nosso costumeiro intervalo. Logo mais estaremos voltando com a segunda parte de Arquivo de Cera, que hoje é uma homenagem ao compositor e cantor Manezinho Araújo.